está no ar, excepcionalmente ao vivo, hoje, domingo, dia 29 de agosto, dia do Nhoque e La Fortuna. Uns com tanto, outros tantos com algum. Muqueca de Siri. Mas a maioria sem nenhum. Uns com tanto, outros tantos. Um outro formato agora. Primeiro tempo, segundo tempo, prorrogação. E no primeiro tempo, mais feijão e menos fuzil. Essa história de falar em só fazer o bem não convence quando o efeito não vem, porque somente as palavras não dão solução aos problemas de quem vive em tamanha aflição. Uns com tanto, outros tantos com algum. Muita gente neste mundo estendendo a mão, implorando uma migalha de pão. Eis um conselho pra quem vive por aí a esbanjar, dividir para todo mundo melhorar. Uns com tanto, outros tantos com algum. Paulinho da Viola, tamborim maravilhoso, Elton Medeiros. Oh, coisa linda. Rádio Comunitária Campestre, Muqueca de Siri, ao vivo. Agora uma música que fala sobre a má remuneração do trabalho físico. Lamento da Lavadeira, Nilce Carvalho, beijo querida. Pedacinho assim, olhar um pinguinho assim, o tanque um tanquinho assim, e a roupa um tantão assim, para lavar a roupa da minha sinhá, para lavar a roupa da minha sinhá, para lavar a roupa da minha sinhá, para lavar a roupa da minha sinhá. Assim, acorda uma cordinha assim, o sol um solzinho assim, e a roupa um tantão assim, para secar a roupa da minha sinhá, para secar a roupa da minha sinhá, para secar a roupa da minha sinhá, para secar a roupa da minha sinhá. Salinha assim, a mesa uma mesinha assim, o ferro um ferrinho assim, e a roupa um tantão assim, para passar a roupa da minha sinhá, para passar a roupa da minha sinhá, para passar a roupa da minha sinhá, para passar a roupa da minha sinhá. É bastante sim, a roupa um tantão assim, dinheiro um tiquinho assim, para lavar a roupa da minha sinhá, para secar a roupa da minha sinhá, para passar a roupa da minha sinhá, para lavar a roupa da minha sinhá, para lavar a roupa da minha sinhá, para secar a roupa da minha sinhá, para passar a roupa da minha sinhá, para lavar a roupa da minha sinhá. Ei, Paulo Guedes, pararararã. Ana Costa e Oswaldo Cavaco, Cavalo. Vai lá na tendinha e diz pro galego que a coisa tá preta, que mande fiado e deixa anotado lá na caderneta. Sardinha em lata e um quilo daquela batata lavada. Em casa de pobre, sardinha e batata é bacalhoada. E mande também cheiro verde, cebola e tomate. Eu pago no fim do mês com o dinheiro daquele biscate. Não vai ser a primeira nem última vez, diz pra ele, ô preta, que cartão de crédito de pobre é caderneta. Vai lá na tendinha e diz pro galego que a coisa tá preta, que mande fiado e deixa anotado lá na caderneta. Sardinha em lata e um quilo daquela batata lavada. Em casa de pobre, sardinha e batata é bacalhoada. E mande também cheiro verde, cebola e tomate. Eu pago no fim do mês com o dinheiro daquele biscate. Não vai ser a primeira nem última vez, diz pra ele, ô preta, que cartão de crédito de pobre é caderneta. Também diz pra ele, ô preta, pra não errar na caneta, que eu tô derrubado, cambeta, mas não aturo mutreta. Naquele vai um que às vezes vão dois, a firma desmonta. Pode pirimbolar, pode dar bafafá quando fechar a conta. Naquele vai um que às vezes vão dois, a firma desmonta. Pode pirimbolar, pode dar bafafá quando fechar a conta. Meu amigo, você aqui de novo, é? Que honra, hein? Tô chegando devagar. Tô vindo aqui pra cantar mais um samba. Não vai sair sem cantar? Não, vamos cantar sim. Posso mandar? Manda aí. Eu vou chegar. A minha nega quer que eu mude de jurisdição. Sem bala vertida, sem fogo cruzado, sem perturbação. A minha nega quer que eu mude de jurisdição. Sem bala perdida, sem fogo cruzado, sem perturbação. Antigamente quem morava longe era muito troça, mas hoje em dia, meu bem, mora bem é quem mora na roça. Fica distante do Cristo, mais perto de Deus, o que é ruim fica bom. Se compara, mas não chega aos pés em matéria de paz, mas de 10 no Leblon. A minha nega quer que eu mude de jurisdição. Embora a gente, sem bala perdida, sem fogo cruzado, sem perturbação. Então, a minha nega quer que eu mude de jurisdição. Sem bala perdida, sem fogo cruzado, sem perturbação. Já que tem lote, comprei centrado e sem prestação. Botei dois garrotes, 18 galinhas e um galo capão. Alface, chicória, cebola, salsa e cebolinha tirada da horta. Pra fugir dessa guerra, nem unha com terra, a nega se importa. A minha nega, é que eu mude de jurisdição. Então, fala aí. Jura que vai morar na roça mesmo? Vou tentar, né? Minha nega não aguenta mais perturbação. Tô ficando velhinho, tem que caminhar pra lá. Pra descansar, plantar alguma coisa. Acordar cedo, o galo vai cantar. É por aí, é paz e amor. E tomar uma cachaçinha boa, comer empim. Vou visitar vocês. Eu fico com essa música, Zé Klein. Vai capinar na roça comigo também. Deixa comigo. Então tá tudo certo. Vou aguardar você lá. Beijo, Oswaldo Cavalo. Paz e amor, Zé. Zeca Pagodinho, vida da gente. O galo canta e a nega me beija, a marmita tá pronta e eu vou trabalhar. Às 5 pego o meu trem lotado, meio amarrotado pra 7 estar lá. Toma filada no jornal da banca, olho o futebol e filmo a Playboy. Olha que eu sou gente fina, moço, me desculpe, mas não sou herói. E sem dinheiro toma minha média, pão francês na chapa, mando pendurar. Portuga sabe que eu sou gente fina, sou freguês da casa, não vou vacilar. Volto pra casa e a nega me chama, seu amor é chama que me faz sonhar. Confesso que eu não me acostumo com os tombos que essa vida dá. Não é mole não, pra encarar essa rotina tem que ser leão. A gente rala no batente pra ganhar o pão. A gente vive honestamente sem olhar pro chão. Mas não tem nada, a gente mostra no sorriso nosso alto astral. Um churrasquinho no espeto, lá vai um real. E desce uma cerveja pra ficar legal. Fim de semana. preto, tu sabe, só na leste. Na caipirinha eu esqueço a rotina. É só piscina, criançada, faz a farinha, nega bronzeia. Muito sem Deus não adianta nada. É o ditado que o povo diz. Por com ele a gente faz a festa, canta e é feliz. O galo canta e a nega me beija, a marmita tá pronta, eu vou trabalhar. Filada no jornal da banca, olha o futebol e filmo a Playboy. Olha que eu sou gente fina, moço. Me desculpe, mas não sou herói. E sem dinheiro, toma minha nega, pão francês na chapa, mando pendurar. Portugal sabe que eu sou gente fina, sou feliz da casa, eu não vou vacilar. Volto pra casa e a nega me chama, seu amor é chama que me faz sonhar. Confesso que eu não me acostumo. Os tomos que essa vida dá. Não é mole ali não. Pra encarar essa rotina tem que ser leão. A gente rala no batente pra ganhar no pão. A gente vive honestamente sem olhar pro chão. Mas não tem nada, a gente mostra no sorriso nosso alto astral. Um churrasquinho no espeto e lá vai um real. E desce uma cerveja pra ficar legal. Fim de semana com o samba e sol na laje. Na caipirinha eu esqueço a rotina. A piscina, criançada, faz a farinha, nega bronzeia. Muito sem Deus não adianta nada. É o ditado que o povo diz. Pouco com ele a gente faz a festa, canta e é feliz. Fim de semana com o samba e só na laje. Na caipirinha esquece a rotina. Deixa a piscina, criançada, faz a farinha, nega bronzeia. Muito sem Deus não adianta nada. Agora a madrinha de todas as rodas. Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Que saudade tenho do tempo de outrora. Que vida que eu levo agora. Já me sinto esgotado e cansado. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão. Trazia um quilo de feijão. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago em Bruninho na mão e deixo um saco de dinheiro. Ai, ai, meu Deus. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago em Bruninho na mão e deixo um saco de dinheiro. Agora é comigo, gente. Meu Deus, mas para quê? Essa música nos remete ao final dos anos 70, começo dos anos 80, quando quem cuidava do país são esses idiotas que o Bolsonaro admira no final da ditadura militar, né? E agora vamos tocar uma música pro Bolsonaro, que é o seguinte: foda-se o preço do gás. Você compra um fuzil, mete o caminhão de gás, distribui, vende, distribui pros amigos. Assim funciona pra esse genocida. Meu gás acabou, tem pouca comida, acabou meu dinheiro. Pagamento tá longe, ainda não pintou o 13º. As pratinhas do Zé que ele juntou pra comprar a chuteira. Se o vale gorar, vai dar pra inteirar a despesa da feira. E aqui estou pedindo carona pra ir trabalhar, pensando na nega, mãe do meu moleque, que nunca se queixa, está sempre a cantar. Seja lá, seja lá o que Deus quiser. Pobre é este sofrimento, disfarçar. Minha distração é o boteco da esquina. Conversa fiada que não leva a nada, só pra distrair. A gente se cansa, depois vai pra casa jantar e dormir. E aqui estou pedindo carona pra ir trabalhar, pensando na nega, mãe do meu moleque, que nunca se queixa, está sempre a cantar. Seja lá o que Deus quiser. Pobre é esse sofrimento, recebe só vale no seu pagamento. Pobre é esse sofrimento, recebe só vale no seu pagamento. E aqui estou. Seja lá o que Deus quiser. Pobre é esse sofrimento, recebe só vale no seu pagamento. Pobre é esse sofrimento, recebe só vale no seu pagamento. Musa Caliente, Seu Pereira e Coletivo 401, Meio Fio. Só quem fracassa sabe. Falida linda, perdi toda a razão, perdi o seu abraço, meu pedaço, seu perdão. Sem chão, tô falida, perdi minha moral, perdi os meus ardis e o verniz da cara de pau. Sobrou meia garrafa, meia palavra e o meio fio. Só quem fracassa sabe o desespero de quem faliu. De Siri, Rádio Campeche 98.3, uma frequência comunitária. No primeiro tempo do programa de hoje, ouvimos Paulinho da Viola com Elton Medeiros, A Maioria Sem Nenhum, Nilce Carvalho, Lamento da Lavadeira, Ana Costa com Oswaldo Cavalo, Caderneta e A Minha Nega, Zeca Pagodinho, Vida da Gente, Beth Carvalho, Saco de Feijão, a mesma música que estamos ouvindo ao fundo, como BG, com Milton Banana Trio. Aí depois de Beth veio Luiz Américo, O Gás Acabou, e Musa Caliente, Seu Pereira, e Coletivo 401. Fecharam lá o lado anão, o primeiro tempo do programa de hoje, com meio fio. Agora, o que é assim? Tem o primeiro tempo, o segundo tempo e a prorrogação no final, que é onde a gente pode fazer alguma referência, alguma entrevista. São os 10 últimos minutos do programa, tem alguma nuance inusitada. Quer trocar uma figurinha conosco? Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Um projeto novo, radiocicleta.floripa no Instagram. Boca seca. No caso, na prorrogação de hoje, teremos 3 duetos com Elza Soares. E o lado B do programa, vamos receber Liz Rosa pela primeira vez. De que me serve um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? Ela chega com A Violeira, parceria de Chico Buarque com Tom Jobim. Rádio Comunitária Campeche 98.3. Este é o programa Muqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta, 7 horas da noite, em cima da Voz do Brasil. Ai, ai, meu Deus. Thank you. menina caprichosa e nordestina, que eu sabia a minha sina era no Rio vir morar. Em Araripe, topei com o chofé de um jipe, que descia pra Sergipe pro serviço militar. Esse maluco me largou em Pernambuco, quando um cara de trabuco me pediu pra namorar. Mais adiante, num estado interessante, um cacheiro viajante me levou pra Macapá. Uma cigana revelou que a minha sorte era ficar naquele norte, eu não queria acreditar. Juntei os trapos com um velho marinheiro e viajei no seu cargueiro que encalhou no Ceará. Voltei pro crato, fui fazer artesanato de barro bom e barato pra moda economizar. Eu era um broto e também fiz muito garoto, um mais bem feito que o outro, eles só faltam falar. Juntei a prole, me atirei no São Francisco, enfrentei raio, corisco, correnteza e coisa má. Ainda arrumei com um artista em Pirapora mais um filho e vim embora, cá no Rio vim parar. Ver Ipanema foi que nem beber Jurema, que cenário de cinema, que poema beira-mar. E não tem tira, nem doutor, nem ziquezira, quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar. E não tem tira, nem doutor, nem ziquezira, eu quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar. Será verdade que eu cheguei nessa cidade pra primeira autoridade resolver me escorraçar? Com a tralha inteira, remontar a mantiqueira até chegar na corredeira e o São Francisco me levar. Me distrair nos braços de um barqueiro sonso, despencar na Paulo Afonso, no oceano me afogar. Perder os filhos em Fernando de Noronha e voltar morta de vergonha pro sertão de Quixadá. Tem cabimento, depois de tanto tormento, me casar com algum sargento e todo sonho desmanchar. Não tem carranca, nem trator, nem alavanca, eu quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar. Não tem carranca, nem trator, nem alavanca, eu quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar. Não tem carranca, trator, nem alavanca, eu quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar. Castro, mas Almério, Deus me proteja. Fora Bolsonaro, genocida. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe igual, ilumine Zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine Zele assim. Caminho se conhece andando, então veja quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, é estar sem descido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Caminho se conhece andando, então de vez em quando é bom se perder. Perdido fica perguntando, mas só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. O mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Agora chegou a hora de abrir espaço na sala e dançar. Camila Andrade, DJ Patife, Diariamente. Depois com o Mário Fulozinha, Siba, Marcelinho da Lua com Larissa Luz. Para calar a boca, ricino. Para lavar a roupa, homo. Para viagem longa, jato. Para difíceis contas, calculadora. Para o pneu na lona, jacaré. Para a pantalona, lesga. Para pular a onda, litoral. Para lápis ter ponta, apontador. Para o Pará e o Amazonas, látex. Para parar na Pamplona, cis. Para trazer à tona o meirã, para melhorar a azeitona. Iberia. Para o presente da noiva, marzipan. Para a didazo, conga nacional. Para o tono, a folha, a exclusão. Para embaixo da sombra, guarda-sol. Para que fiquem prontas, paciência. Para dormir a fronha madrigal. Para brincar na gangorra dois. Para fazer uma coca bops. Para beber uma coca drops. Para ferver uma sopa graus. Para a luz lá na roça, 220. Em ronda café, para limpar a lousa, apagador. Para o beijo da moça, paladar. Para uma voz muito rouca, hortelã. Para a corroxa, ataúde. Para a galocha, verlão. Para ser moda, saber a resposta. Vem de um verso para escolher a compota, Jundiaí, para a menina que engorda e fofa, G, para a comida das orcas. Rio. Para o telefone que toca, para a água lá na poça, para a mesa que vai ser posta, para você. Eu lembro que eu passei a saia, fui com minha saia passear, a rua prateada ficava quando te via passar. No dia que eu te disse saia daqui, eu fui pra nunca mais voltar, e ficava na beira da calçada olhando a vida passar. Eu lembro que eu passei a saia, fui com minha saia. Com a dor de ter sentido alguma coisa, pensei em te dar uma rosa. Ou melhor, um armário. Armário cheio de gavetas. Gavetas cheias de rosas. Eu voltei. Foi pra te dar uma rosa. E também queria te dar uma rosa. Eu voltei. Foi pra te dar uma rosa. E também queria te dar uma rosa. Eu voltei. Foi pra te dar uma rosa. Nossa congregação, o barato é pesado. Pra entrar não paga nenhum tostão. O barato é pesado. Não temos capela, igreja e nem céu. O barato é pesado. Pode vir, nem mesmo precisa fé. O barato é pesado. Você chegou desconfiado, já tá ficando mais relaxado. Pode cantar animado que hoje seu jeito derrete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Cante um, dois, três, depois quatro, cinco, seis. Diga se dá resultado. Conte sete vezes sete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Cante um, dois, três, depois quatro, cinco, seis. Diga se dá resultado. Conte sete vezes sete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Deixe Rivotril, diazepam. O barato é pesado. Café, chocolate, o Lexotan. O barato é pesado. Esse teu vazio espiritual, o barato é pesado. Vai passar bem antes do carnaval. O barato é pesado. Você foi mal acostumado, mas já te vejo regozijado. Seu HD travado para o pedir reset. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Cante uma, duas, três, depois quatro, cinco, seis. Diga se dá resultado. Conte sete vezes sete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Cante uma, duas, três, depois quatro, cinco, seis. Diga se dá resultado. Conte sete vezes sete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Já estás melhor. O barato é pesado. Já nem acha ruim fumaça e suor. O barato é pesado. É chegada a hora de decidir. O barato é pesado. Se aguenta pisador, vai desistir. O barato é pesado. Quando estiver abençoado, cantando o hino arrebatado, você já vai ter ganhado mais do que a seita promete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Cante uma, duas, três, depois quatro, cinco, seis, que vai dando resultado. Conte sete vezes sete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Cante uma, duas, três, depois quatro, cinco, seis. Diga se dá resultado. Conte sete vezes sete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Eu já fui do jeito que você é. O barato é pesado. Olhava o espelho e via o mané. O barato é pesado. Tive a mesma sorte que você tem. O barato é pesado. Achei o barato que me faz bem. O barato é pesado. Soltei meu bicho trancado, vivo cantando arrebatado. E quando estou animado, pode chover canivete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. Um, dois, três, depois quatro, cinco, seis, vai dando resultado. Conte sete vezes sete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado. 6, 8, 8, 16, vai dando resultado. 11, 7, 27, quanto mais você repete, mais o bar é até pesado. Saia. Um abraço da Lua. Saudade do Estúdio RJ. Larissa Luz. Muqueca de Siri na Rádio Campes. chega, gira, mansa, saia. Cê não sabe o que acontece logo abaixo da minha saia. Pouco acelerando, saia. Se eu não tô papo, se saia. Volta e meia, reaparece, dá espaço, agora saia. Marco temporal. Mantric Mambo, Tupinambá ao fundo. Segundo tempo do Muqueca de Siri de hoje rolou Liz Rosa, a Violeira, Chico Buarque e Tom Jobim. Mariane de Castro com Almério, Deus Me Proteja, de Chico César. DJ Patife, Camila Andrade, Diariamente. Comadre Fulozinha, Saí Passada, Siba, O Barato é Pesado, e Marcelinho da Lua com Larissa Luz, Cessaia. Vamos ouvir essa quebradeira e depois tem a nossa pequena homenagem a Elza Soares com três duetos. Segura aí. Não ao marco temporal. Somos todos tupinambás. Oh, arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e Q-U. Fora Bolsonaro, genocida. Simpatia. Na prorrogação de hoje, vou trazer três duetos com Elza Soares. Primeiro, Luiz Melodia. Segundo, Vanderly. E o terceiro, Jorge Aragão. Todos eles ao vivo. Viva Elza Soares. Maravilhosa, estupenda, fantástica Elza Soares. Toda quinta, 19h, ao vivo na Rádio Campest. Noventa e 8.3. Elza Um toque de sonhar sozinho, te te leva em qualquer direção. De flauta, remo ou moinho, de passo a passo, passo. Fadas, inseto voa, cego sem direção. Eu bem te vi, nada. O fada borboleta, o fada canção. As ilusões fartas, a fada com farinha, virei com rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de Adão. Um toque de sonhar sozinho te leva em qualquer direção. De flauta, remo ou moinho, de passo a passo, passo. Um toque de sonhar sozinho te leva em qualquer direção. De flauta, remo ou moinho, de passo a passo, passo. Elza Soares. Yeah. Quando te vejo subindo a ladeira, minha roupa de domingo e toco violão. Lanço meu sorriso de Marcos Palmeira. Mostro meu corpinho fabricado pela malhação. Yeah. Quando te vejo subindo a ladeira, faz aquele tipo Mauricinho que é te matar. Te chamou pra um pagode de Madureira. Sonora pra te impressionar. Por que você não vem me dar amor? Você não vem, você não vem. Por que você não vem pra mim? Eu não sou a garota de Ipanema, não, não, não, não. Mas você também não é um Tom Jobim. Quando te vejo subindo a ladeira, ponho minha roupa de domingo, toco violão. Lanço meu sorriso de Marcos Palmeira. Mostro meu corpinho fabricado pela malhação. Quando eu te vejo subindo a ladeira, faz aquele tipo Mauricinho que é te matar. Te matar. Te chamo pro pagode da Madureira. Mostro o meu book da sonora pra te impressionar. Por que você não vem me dar amor? Mas você também não é um Tom Jobim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Soares. É ela que faz isso tudo. Sempre assim. De ser capo. Esse foi o Moqueca Tiri do dia 29 de agosto de 2021. Beijo, mãe Rosa. Saudações do Bruno Negra. Isso aqui é Flamengo e fora Bolsonaro genocida.